Este é o seu resumo rápido sobre o histórico convento da Encarnação em Ávila. Vamos explorar os detalhes essenciais sobre este mosteiro espanhol, um local construído em 1515 sobre um antigo cemitério judaico que se tornou o epicentro de uma revolução mística que mudou a história cristã. Primeiro, a gente precisa entender a conexão desse lugar com Santa Teresa de Jesus. Ela entrou lá em 1535, com 20 anos, e ficou por quase 4 décadas. Foi lá que ela teve experiências místicas intensas, tipo a famosa transverberação, a perfuração divina do coração, e olha só, foi bem ali que ela bolou a reforma radical para devolver a disciplina à Ordem das Carmelitas. Segundo, a própria arquitetura do lugar já conta uma história, misturando o românico original com atualizações barrocas do século XVIII. Para você ter ideia, a Capela da Transverberação foi construída em 1630, exatamente em cima da antiga cela da Teresa. O museu de lá ainda guarda as grades originais e um desenho famoso da crucificação feito por São João da Cruz, visto de um ângulo superior, super único. Finalmente, tem um legado vivo. O lugar virou Patrimônio da Humanidade pela Unesco em 1985 e atrai gente do mundo todo. Mas não é só um museu congelado no tempo, viu? O mais incrível é que ele continua funcionando perfeitamente como um convento ativo, com freiras carmelitas vivendo em silêncio e oração até hoje. O Convento da Encarnação não é apenas um marco arquitetônico medieval, mas a prova física de como a determinação radical de uma única mulher conseguiu remodelar toda uma tradição de séculos.